né, desativado na hora da fala da colega, para que o som do ambiente que vocês se encontram, certo? Então, Isabel, com a palavra, sinta-se à vontade. Agradeço aí por se dedicar a contribuir com o grupo mais uma vez. Sei das suas atribuições aí dentro de casa, que não deve estar fácil aí com suas meninas, enfim, né? Mas vamos lá. Bom, uma boa tarde. Vamos começar. Eu acho que tá mutado, Isabel, que eu não tô ouvindo. Eu também não, Isabel. Também não estou ouvindo, não. Nós não estamos lhe ouvindo, Isabel. Me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Na verdade, professor, eu optei por fazer essa live. Não sei se o senhor se recorda, fazer uma coisa mais descontraída. Porque nessas 2 semanas eu tive alguns problemas. Computador, levei para consertar. Eu tô com chikungunya. Então, não tive condições de pegar o computador lá no lugar que eu levei. E, além disso, a minha também tá com chikungunya. Então, 3 pessoas com chikungunya em casa. E aí, eu fiquei meio sem conseguir pegar. Aí, não tive como fazer os slides. Mas eu, particularmente, gosto mais de ter uma coisa mais didática. Eu preferia um slide. Mas diante das condições, né, que estavam para mim no momento, eu não fiz os slides. Enfim, esse tema que eu escolhi é um tema um pouco falado mesmo. E ele é muito falado quando a gente pensa em equinos, né? Pitiose em equinos. E eu gosto muito desse tema em equinos. E há um tempo eu ando lendo muito sobre isso, porque é o meu orientador, professor Domingos, né, que ele trabalha com equinos, e um orientador dele saiu da residência tem pouco tempo, Edward, trabalhou com isso, falou sobre isso, usou uma medicação nova. Então, eu meio que sempre estou escutando falar sobre isso, né, em equinos. E a semana passada, 2 semanas atrás, ele deu uma palestra para a SEVA, professor Domingos, que ele convidou a gente, os orientando dele. E lá tinha um professor da Paraíba. Ele falou que a gente fala muito da pitiose em equino, mas que a gente esquece que outros animais também são acometidos por essa enfermidade. E ele faz uma pergunta: se tem muito equinos com pitiose, provavelmente os animais também, porque além do pítio, que é quem é o agente, né, o agente lógico da pitiose, está presente para poder contaminar, confunde, né, os pequenos ruminantes, tem pouco vida. Eu não sei sobre isso também, na verdade, que o público que está aqui são pessoas que gostam de caprinos e ovinos, né, já que é uma que acomete ovinos, então seria interessante a gente atento para mais essa enfermidade. Então, primeira coisa que eu vou falar é que o pítio, ele não é um fungo, porque ele não tem a membrana de ergosterol. Ele foi muito tempo tratado com ele é considerado um homiceto, né? Fungo. Aí ele sobrevive à água, né? Lugares para coletar o sangue. Ele foi mais de lugares pantanosos, Pantanal, lugares que tinha mais água, né? Aqui no Nordeste nunca tinha feito nenhum relato. Então, a gente observa a maior ocorrência dele no final de época de chuva e início de seca. Por quê? Porque forma aquelas poças de água, e como os animais ficam com pouca restrição, ficam restrição de água, então eles vão para aquele ambiente para se alimentar e acabam se contaminando com o pítio. Para o pítio insidioso, ele completar o ciclo dele, ele precisa de água e precisa de uma planta, que geralmente os animais se alimentam dessa planta para poder se contaminar. Eles são mais de 200 espécies do gênero e se reproduzem sexuadamente para os zoósporos. Os zoósporos, eles são móveis e eles são atraídos pelos animais. Esses zoósporos móveis, biflagelados, que são atraídos pelos animais, eles podem ficar na pele do animal, a pele íntegra até 3 meses. Até eles como é que posso dizer, terem a oportunidade de encontrar alguma lesão, poder entrar, poder infiltrar na pele do hospedeiro. Isso também trouxe várias discussões, porque alguns pesquisadores acham que o pítio, ele entra na pele íntegra. Só que algumas pessoas que eu tomei como referência acham que não, que só entra se a pele tiver alguma lesão. Só que o caso é que ele pode ficar até 3 meses na pele intacta. Vocês estão escutando? Estou sim. Sim, Bel, estou escutando. Também. Nisso, além de ele precisar de água, ele precisa de uma temperatura de 30, 40 graus para ele poder ficar ativo. Isso levou a alguns pesquisadores a achar que aqui no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, onde foram os primeiros casos, poderia sim ter o pítio insidioso, né? Geralmente, os animais... Ah, uma coisa importante, que na live que eu participei, algumas lives participei, todo mundo pergunta sobre isso. A pitiose não é uma zoonose. Apesar de ela cometer caprinos, ovinos, bovinos, cães, gatos, as várias espécies de animais, de plantas, e o homem, não é uma zoonose. Para os animais se contaminar, tem que ter contato direto com os zoósporos. Os cães... tem alguns relatos que os cães se contaminam tendo contato com os cânceres, que é o material necrosado que sai das lesões dos equinos. Mas voltando, não é uma zoonose, isso é importante, né, para a nossa saúde, para a gente saber. Os animais acometidos geralmente apresentam lesões no membro, no ventre, nas extremidades, porque é bem aquela parte que eles ficam na água, eles entram na água e ficam... Eu tinha várias imagens legais para trazer para simplificar melhor isso, mas infelizmente, então, e os ovinos, eles geralmente são acometidos por uma pitiose rinofacial, porque o hábito dele se alimentar, acabam aspirando o pítio, o zoósporo, e a forma infectante do pítio. E o que come, certo, é biflagelado, podem ter lesão cutânea, intersticial, nasal, mas nos ruminantes, que é o que interessa pra gente, o que mais é falado, relatado, são poucos os relatos, mas os relatos que a gente mais encontra é a pitiose rinofacial, que são mais em ovinos. Eu encontrei um relato apenas da pitiose cutânea em caprino, que parece muito com a dos equinos. Só com um detalhe, as únicas espécies que aparecem, que apresentam aqueles cânceres, que são uns grânulos que ajudam na identificação e no diagnóstico, são os asininos e os equinos. As outras espécies não apresentam esse material, né? Esse material necrosado. E para diagnóstico, geralmente a gente faz o diagnóstico por coleta de sangue, por ELISA, ou então por exame direto, ou até PCR também, nesse artigo que eu encontrei, e teve auxílio do professor Rietti e desse professor que eu falei para vocês, que deu a live, eles não chegam até o final de assim, não fazem a lesão do fungo, e muito menos o PCR, que é uma técnica um pouco cara. Então, continuando aqui, os sinais clínicos que a gente observa nos ovinos, lembra muito que é o quê? Afetividades e cursando com necrose, geralmente em palato duro, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Sim, aí nesse artigo que foi o primeiro relato da pitiose no estado de Pernambuco e Bahia, ele coletou amostras de 53 animais, 53 ovinos, e esses 53... apenas 7 apresentavam sinais clínicos. Por que ele escolheu esses animais? Além desses 7 apresentarem sinais clínicos que sugeria a pitiose, esses animais eram criadores livres, e se movimentavam, eles levavam também pitiose, né, nesse lugar. Então, ele resolveu fazer essa pesquisa, né? Nessa pesquisa, alguns animais morreram de 15 a 30 dias depois de apresentar os sinais clínicos. E todos que apresentaram sinais clínicos fizeram ELISA, por sorologia, e apresentaram positivo para pitiose. um foi submetido à eutanásia, porque ele já estava muito debilitado. Além desses sinais que eu falei, de a face ficar inchada, eles não conseguem se alimentar, apresentam dificuldade na respiração e acabam emagrecendo, se isolando e chegando a óbito. Os seis, isso aqui que é interessante, seis foram submetidos à imunoterapia, que é pela foram submetidos à Pituvac. Pituvac é uma vacina que geralmente foi desenvolvida pela Embrapa, mas foi desenvolvida com o objetivo de tratar equinos. E eu procurei a bula, e na bula diz que essa vacina só é para ser utilizada em equino. Alguém falou? Sim, essa vacina só é para ser utilizada em equino, só que essa vacina é total. Os outros foram tratados com iodeto de potássio, que é o mesmo medicamento que utiliza para equino, mas que não está tendo mais, não está tendo eficácia. E os outros foram, chegaram a óbito, né? E aí ele fala que foi observado mais relatos de pitiose na Bahia, em Curaçá e Juazeiro. Teve mais relato em Afrânio, em Pernambuco. E ele percebe que esses... Eu não posso falar só as vantagens, tem que falar também as desvantagens. Ele não pode ser utilizado em animais gestantes, no animais PREM, no início da gestação, e também nas animais que têm algum problema no casco, porque eu, como futura profissional, me preocupo em chegar um animal com essa enfermidade, eu fazer o teste, os testes diferencial, os diagnósticos. Geralmente essa doença é uma doença que acomete o rebanho, porque não é só uma coisa, mas eu acho que aqui e vocês vão falando, vai ficar um monólogo. Não sei se eu falei, tá? Desafiar essas tecnologias hoje, eu estou me vendo aqui com uma certa dificuldade, embora a gente tente ter os equipamentos hoje. Com o computador semana passada, inesperado. Meu computador novo, né? Em menos de 6 meses, de repente, o trabalhador antes faça um reparo. Então, são coisas da tecnologia que a gente tem que enfrentar aí, problematizar. Então, tá aí, essa jornada da chikungunya. E mais alguns milhares de brasileiros que estão enfrentando isso. É, o Temer, ele encarou, porque o grande isso aí, Isabel, é um desafio. Elas, para animais pets de companhia, tratamentos são discutidos, porque não existe você tratar de companhia, né? Então, alguns donos vão gastar fortunas. E é o seguinte, hoje a gente tem situação, a gente defende o professor Robson, a gente sempre discute isso, mas em sua Abrapa ou de universidade, né? Então, não sei se vocês estão acompanhando o noticiário, existe notificação de que eu de uma síndrome aguda e que, na verdade, tem todo o para coisa. Seria uma doença diagnosticada sem perspectiva de um prognóstico favorável. Então, quando a gente tem o diagnóstico, é se atentar, se não tratar, o animal que apresenta o quadro e que levou a gente a união, isso só nível animal, porque esse plano, que é dependente do animal, que iria, pelo menos macroscópico, diagnosticado positivo, e aí vai transar vários animais, por que que ele adquire veterinário? Descarta eutanásia, ou enfermo, onde que pode ir essa fungo a enfermidade, né? Então, eu lanço essa pergunta para vocês aí, para quem quiser contribuir, inclusive para o Benedito, que pode contribuir aí na fala, professor Robson e tal, para a gente debater em cima disso aí, que nós fazemos parte, eu fui incluído em um grupo, e esse grupo, às vezes, é bom, a uma forma como a gente pensa, mas eu ficava sempre nesse grupo, por causa de essa crítica de das situações, porque a gente pensa de forma técnica e racional, né, Robson? E a gente dá uma dessa situação, qual a postura? O que eu posso fazer? Né? Existe o que fazer? A gente, como técnico da área de projeto, a gente começa. A gente faz, descarta o animal, elimina esses animais porque eles podem passar para frente, e aí já botaria outro, vocês vai poder responder, que é o seguinte, esses animais que estão acometidos, são os que vão aproveitar essa carne ou não? Hã? Vá lá. É para minha pergunta, né? No caso. eu acredito que sim. Que ele pode aproveitar o leite e a carne, só que o emagrecimento é rápido, né? Na região nasal deles. Mas acho que se for querer logo enviar, encaminhar para o abate, acho que é possível. Não tenho certeza absoluta, não, mas acho que é possível. Eu não vi nenhum falando sobre isso. No caso do tratamento viável, economicamente. Oi? No caso do tratamento, é viável economicamente? É uma coisa que você faz tranquilo? Sim, o tratamento é inovador, né? Que estão fazendo equinos, que pode ser tentar fazer com ovinos, é viável. É tanto a encontrar o medicamento, o valor do medicamento é viável. Mais viável, inclusive, do que o Pituvac, que é a vacina. Que é uma burocracia para conseguir essa vacina. E o valor é exorbitante, tanto que a maioria dos proprietários não fazem tratamento, preferem encaminhar uma eutanásia, porque não vale as doses, né? Que são, geralmente são quatro aplicações da Pituvac. E esse tratamento é viável financeiramente falando. Eu acho que se for um animal, perguntou primeiro, se esse animal passa essa doença para frente, não, um animal não passa para outro, eles pegam da fonte, a forma infectante da pitiose é o zoósforo, que ele transmite, como é que fala, em contato com o animal, ele desenvolve a doença, mas um animal com a pitiose não passa para outro animal, nem para um homem. só esse animal ter contato no mesmo, na mesma fonte. Isso, que aí seria mais uma pergunta. Você falou que no caso dos ovinos, eles podem adquirir e beber água na mesma fonte. Certo? Esse animal infectado vai beber água nessa fonte, passa esse parasito para a água e depois outro animal pode se infestar. Certo? E aí, vem, talvez por isso mesmo que a gente tenha mais em equina, não, Fábio? É por isso que tem mais em equina do que em caprinos e ovinos, porque equino costuma entrar na água, ficar se banhando, enquanto caprinos e ovinos não tem esse costume. Né? Então, o caprino chega ali, bebe a água e sai. Certo? E aí eu terminaria com outra pergunta, que é qual a incidência disso no rebanho caprino e ovino? Existe assim, um número, né, representativo? E talvez o estudo em equino seja justamente porque lá tem representatividade e aqui não tem. É, realmente não é significativo, não. Agora, eu não sei dizer se não é significativo porque realmente não tem relato, é subnotificado, ou se não publicam, eu não sei exatamente, mas uma coisa que eu acho, uma coisa importante que eu vou falar, é que não existiam relatos nenhum, até 2014 e 2011, e agora começou a surgir os relatos, né? Essa, porque aquela apagada, aquela, né, como aqui no tio, falando sobre o que fazer, né, para esses animais não se... A gente sabe da patogenia, a gente sabe que o piscídio, ele está lá na água. Ele precisa dessa água para sobreviver, para completar o ciclo dele. Aí o animal vai lá. Só que, geralmente, esses casos acontecem no período final da chuva, para o início da seca. E não tem outra, que é restrito a fonte de água é restrita. Então, eu não sei como é que a gente poderia dizer que não deixar aquele animal ir para aquele lugar, porque ali tem... Não sei como em alguns... Por exemplo, no Nordeste, que a falta de água é... Que não tem muita água, e começou a seco o período da... acabou o período da chuva, começou aquele período mais seco, de estiagem, e tem aqueles açudes, aquelas poças. Eu não sei como a gente poderia falar, fazer um manejo sanitário em relação a isso. Porque eu acho que não deve ser fácil, né? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu estou querendo dizer. A pergunta do professor Robson foi boa nesse sentido, porque eu vou contar um pouquinho de uma história para vocês aqui relacionada a esse problema. Mas eu vou postar. O agrotóxico, suportar químicas, suportar tudo, é quem vai sobreviver. Esse povo que fica comendo a salada, produto orgânico e tudo, vai morrer tudo intoxicado, porque de alguma forma você vai precisar que seu corpo suporte isso no futuro de alguma maneira, né? Eu nunca tinha parado para consideramos inferiores fazem, né? Você pega os venenos mais poderosos do tempo, né? E, de repente, você exterminou aquela praga, tirou ela do ciclo biológico. Mas existe sempre parcela que, tem alguns indivíduos aqui que não morreram e vão manter essa genética. Daqui a pouco vem uma nova geração de organismos resistentes a esse novo herbicida, esse novo produto químico, né? Mas, voltando ao aspecto disso aí, Isabel e professor Robson, quando eu estava na graduação, especificamente numa disciplina que chamava, na época, propedêutica, que hoje, para vocês, eu acho que é semiologia, né? Semiologia? Acho que a envolvida de tratamentos com ervas. E eu gostava muito de conversar com ela, porque eu pegava as minhas vivências de interior e trazia as demandas para ela, e ela ia me repassando o que é que tinha que fazer. E, coincidentemente, nessa época, eu estava com um problema num segundo jumento. O primeiro já tinha morrido. Era um animal bem velho, o outro era um animal maduro, mas não tão velho. E todos os dois morreram com a mesma lesão em uma foto analógica para revelar, enfim. Prevendo, ela disse, olha, Fábio, é possível são, né, todo o gênero dos fungos são envolvidos, né, o fungo que está no ambiente, se no ambiente, normalmente, eles fazem parte do ciclo biológico. Eles decompõem outros materiais orgânicos e são oportunistas nessas situações de lesão de pele, de imunodeficiência. Os orientantes do professor lá do Catu, eu já consegui tratar vários protocolos deles, são muito objetivos, até apliquei. E eu já tinha feito de tudo nesse animal e nada respondia. Aí ela me passou para utilizar a planta mirra, dado de mirra, né? Não lembro mais o qual era, com a quinta, o pessoal vende essas coisas no camelô que vende para dieta, me vendo uma que nem estava tão boa. E eu fiz o tratamento, logo no início eu achei que depois a doença voltou, né? E alteração tecidual compatível com câncer, né? Com células cancerígenas. Resultado, morreu o primeiro animal. E outros me chamam são, né? É que os dois animais eram animais maduros, mas o primeiro era, devia ter poucos anos, né? Porque eu, quando eu nasci, esse jumento já estava na propriedade e já era um animal adulto, né? E nessa época eu tinha 20 e poucos anos, aproximadamente, então eu faço uma ideia de que ele era um jumento de 30 e poucos anos. E o outro era um animal mais jovem, mas também na faixa de 20 e poucos anos, tá? Em encarnos clinicamente são respiratória, apenas uma ovelha tinha, aproximadamente tinha não, uma ovelha de 7 anos aproximadamente, que está num pós-parto, animalência, né? E estava num onde o animal perde peso. Então, a defesa imunológica desse animal da enfermidade. A nossa preocupação, será que outros animais seriam acompanhados em rios, embora principalmente de muito úmido, possivelmente o fungo está lá e faz parte do bioma, que fica de tudo isso? É o que eu venho pregando e dizendo dentro das nossas vivências, associando o que a gente estuda, a parte técnica, com a vivência prática. Não tem muito sentido da gente manter um rebanho de animais velhos, né? Então, os animais velhos, em sistemas de produção, eles me representarão um problema. Por isso que na suinocultura, eles entendem isso e trabalham. Quando a fêmea de suíno, ela chega, quando ela os leitões, é a época do sistema. Porque essa produção, a ficar muito, tecnicamente substitui. Tinha animal que não justificava mais estar no sistema. Mas era um animal que ia ficando lá, né? E acabava que alguns animais jovens eram até descartados e não substituíam os animais velhos, né? Pelo próprio gerenciamento, às vezes, do rebanho. O que a gente começou a implementar? A gente começou a tirar os animais mais velhos, né? Que tinham recidiva para problemas de casco, que já tinham quadros de mastite crônica, que tinha uma dentição menos eficiente para alimentação, que eram animais que já estavam com uma situação de doenças, inclusive crônicas, como a linfadenite caseosa. Rebanho que se tem linfadenite como endêmica, não tem sentido de você manter animais velhos no rebanho. Por quê? Você não vai curar o animal de linfadenite. E à medida que os anos passam, ela começa a cometer a cadeia linfática interna, o plexo mesentérico envolvendo a parte intestinal e o plexo caça na linfadenite, né? Que eu dreno, cicatrizou e vendo o animal sem o acometimento da carcaça para a condenação e um prejuízo nesse sentido. Bom, esses trabalhos que você faz, mas o que é que virou? Hoje eu descobri isso. As tecnologias, ter o cultivo desse material, identificar o fungo, né? Classificar esse fungo, em alguns casos, até submeter o PCR para tentar identificar até a espécie ou subespécie, caso exista. Aí o professor Robson diz assim, e o tratamento justifica? Bom, Benedito, você está por aí, Benedito? Ou está ocupado? Oi, professor, perto das ouvidas que estão gritando. Estava a minha fala aí? Estava sim, professor, sobre o tratamento. Que teria que tratar experimentalmente o animal, justifica você tratar tinha e com o que a gente fez pronto para o agente zoológico? Professor, a gente fez um conidiolos, ele é muito caro. A ampola, cada ampola estava, no caso, R$800, R$900. Cada ampola. Para o tratamento do animal, a gente está no animal. Então, tipo, não é algo viável pra, a nível de produção, sabe? Então, se for algo mais a nível de hospital-escola, eu acho que se a gente tiver os recursos, acho que é viável sim tratar o animal. Mas a nível de produção, isso não vale o preço da carcaça. Bom, então você viu aí, Isabel, quer dizer, o corticoide é um medicamento que com esse tipo de pica. Um frasco hoje de 50, parece inúmeras vezes, vê se é 20 reais, não mais do que isso. Então, nesse sentido, sim. Mas a gente sabe que o corticoide, ele tem a ação anti-inflamatória. Assumimos aí para a situação que, de repente, levanta a mão e diz assim, olha o remédio, tome chá de camomila, tome chá de boto. Gente, se você quer agora, se alguém tivesse um tratamento que realmente tivesse científica comprovada, óbvio que não. Se eu tivesse hoje, eu tenho Nobel. Isso aí não tem dúvida. Então, e o quanto justifica tratar? O que, que a gente resume da situação e do tema? O fungo está em todo lugar. Eu não sei se a casa de vocês aí, o fungo, mas não é, né? Passando, inclusive, o esfregadinho às paredes. Não porque ficaram pretos, ficaram com fungo, né? Então, assim, Salvador choveu muito, quem está indo, choveu muito acima da média, né? E propício fungo. Aí o que a gente pode pensar? Pô, se o fungo está na parede, se o fungo está na roupa, se o fungo está no guarda-roupa, se o fungo está numa sistema imune, ele convive com esse fungo. É quando ele encontra a situação favorável para ele e o sistema imune está de joelho diante do momento. O que faz com que, certamente, você acabe, né, enfrentando a enfermidade. Entenderam isso aí? Quer falar, professor Robson? Não, é que o carro está vendendo ali fora e passou de fazer barulho. Ah. Então, é uma situação tipo assim, o que, que a gente pode tirar de lição do problema fúngico? A manutenção de animais velhos no rebanho pode contribuir com a manifestação de doenças. A manutenção de animais de vista Então, o que a gente faz hoje? Sempre animais no rebanho mais jovem para o problema, a gente já indica eles para o abate, não mais para o abate. Eu vou entrar um pouquinho nessa fala aí, Fábio, só para a gente lembrar o seguinte, a veterinária quer fazer o tratamento, certo? A gente entra nessa vibe da veterinária. Mas quando a gente está falando de animais de produção, é outra vibe, é outro caminho. Eu posso ficar preconizando para esse produtor tratamentos caros. Aqui em casa teve até uma brincadeira muito, toda hora que falam, que eu sou frio, né? Então aqui a gente está assistindo sempre aqueles um velho que faz veterinária, uma égua que está com problema de parto, né? Não conseguiu parir, a égua tinha 18 anos. Aí eu falei assim, poxa, uma égua com 18 anos não tinha que ela já tá com problema. Ela vai ter problema de parto, sim, né? O cara teve que cortar o cavalinho dentro, né, o potrinho, para poder tirar de dentro. Né? Ele teve que fazer isso. Aí eu falei, mas o que você queria com uma égua de 18 anos? O que essa égua está fazendo ainda com 18 anos aí trabalhando? E era uma fêmea de pecheron, um negócio desse assim. Bretão ou pecheron, então animal de tração, com 18 anos. Né? Então é isso que o Fábio falou, animal de produção, a gente tem que pensar um pouco mais. Talvez bovinos tem uma diferença do sistema de produção. Né? Então, você tem um sistema de produção no suíno, onde a tecnificação fez com que eles sejam renovados nessa velocidade. Suínos, caprinos, né? Muitas vezes, o que nós temos é o seguinte, a gente ainda fala em... como é que chama quando é a idade avançada? Então, a gente quer que os animais cheguem numa idade avançada, né? Por quê? Porque quando meu animal tiver com 6 anos, eu ainda tenho como vender esse animal para alguém que produz, né? Que tem uma condição de produção um pouco menor que a minha. Então, eu passo esse animal, ainda tenho condição de vender esse animal. Agora, se todos nós estivéssemos evoluindo, né, ao passo de todo mundo estar mais ou menos equilibrado, eu ia vender esse animal para quem? Não tem que comprador. Né? Então, na hora que eu estou nesse nível, realmente, meu animal vai ter que me dar 2, 3 crias, as suas crias têm que produzir mais do que a mãe, e eu substituo a mãe por uma filha dela. Isso é que tem que acontecer o tempo todo. Né? Eu, se eu levar uma fêmea dessa de caprino ou de ovino há mais de 10 anos, essa carne vai precisar para quê? O que eu vou fazer com essa carne? Né? Então, o jogo é esse. E isso que faz buscar. Né? Agora, claro que, apesar que a veterinária tem que pensar, né, numa cura, né? Tem que pensar em como tratar. Isso é verdade. Né? Mas, em sistema de produção, eu não consigo enxergar assim, não. E assim, Robson e Isabel, o grande desafio é o seguinte, a gente não pode deixar de pensar em tratar. Agora, tratar como? Ó, o problema existe e eu vou desenvolver. Então, por exemplo, pode ser o seu projeto de mestrado, de TCC, de doutorado, e você diz assim, ó, esse é um problema, o custo do tratamento é alto e eu vou propor, né, um tratamento que seja acessível, com algum recurso acessível. Então, você citou aí, por exemplo, o iodeto de potássio. Se eu não me engano, foi o que a gente usou no animal lá que Benedito aplicou. Né? Todas essas substâncias à base de iodo, eles são extremamente agressivos para o organismo do animal. E, geralmente, a infecção fúngica tem essas indicações terapêuticas. A gente comprou um antifúngico spray, né, caro também, de uso humano, para fazer o tratamento tópico, né? Além da azitromicina, que foi um medicamento doado, que existia, né, no hospital. Uma professora de lá tinha esses medicamentos e cedeu para o nosso estudo. Então, assim, isso do ponto de vista de hospital, isso do ponto de vista acadêmico é extremamente válido. O que a gente está colocando é que a gente tem que ter uma cautela de propor isso ao produtor. Então, eu acho que na sua fala ali, teve uma hora que você ficou com essa ansiedade, né? Professor, se eu chegar diante do produtor, eu vou falar o quê com ele? Antes de ganhar o dinheiro tratando o animal dele, você precisa ser o mais objetivo possível do ponto de... Está ouvindo ou não? Você tem que ser o mais objetivo possível de dizer assim, olha, seu José, seu João, seu Pedro, seja lá quem for o produtor, ó, esse é um problema que eu suspeito que seja isso. Primeiro que você não vai dizer que é, você só pode dizer que é se você tiver a constatação laboratorial, né? Macroscopicamente, por sintoma clínico, você não vai ter como dizer, você vai ter que dizer que você suspeita. Se ele se propuser a custear o diagnóstico para você coletar material, né, levar para o laboratório e, às vezes, até recorrer a uma necrópsia para coleta de tecido mais interno, o seu problema é esse. Um animal, né, não vai preocupar tanto o produtor, salvo se não for um animal de alto valor genético com muito valor agregado nele. Que é o que você comentou aí também. Vamos dizer que o problema esteja cometendo um reprodutor que custa hoje R$200 mil. Muda completamente a configuração do que a gente está conversando. Embora eu ache que a genética desse reprodutor já seja contestável. Porque um reprodutor geralmente de boa genética, O que a gente não vai esperar nele é uma situação de subnutrição ou de condições que o favoreça a ter uma imunidade baixa. Um reprodutor, principalmente um reprodutor de genética, ele é muito bem alimentado e tem condições para fazer frente a esses desafios que o ambiente coloca para ele. Se ele está doente com isso aí, isso já me leva a crer que ele talvez tenha alguma deficiência genética que não seja interessante para a manutenção dessa genética dentro do sistema. Por exemplo, você compraria hoje um reprodutor que já teve duas reincidivas de problema de pododermatite? Eu não compraria, né? Pode ser o bicho mais bonito, o bicho mais harmônico, o bicho mais produtivo. Mas eu entendo que na genética dele, ele pode ter uma predisposição a maior sensibilidade aos quadros de pododermatite. Então, de uma forma geral, a gente tem que saber que a medicina veterinária ela está aí para tratar, está aí para diagnosticar, está aí para dar o suporte terapêutico. Mas, ao mesmo tempo, ela precisa entender o quanto que custa esse tratamento se aplica ali. E eu não posso enxergar só o animal, eu tenho que enxergar o sistema de uma forma ampla. Às vezes, o problema que você tem que resolver ali, mais do que tratar esse animal, é modificar a dinâmica do rebanho dentro da propriedade. Às vezes, o que você precisa é isso. E nós, muitas vezes, chegamos na propriedade, enxergamos só o animal enfermo, mas não enxergamos o que levou o animal a adquirir a doença. Entende? Vê como o tema é polêmico e que rende discussão, né? Pessoal, o resto do pessoal que tá acompanhando aí, né? Luiz Fernando, quer fazer alguma colocação, Luiz? Boa tarde, pessoal. Eu queria primeiro parabenizar você, Bel, que você tinha falado, né, que estava um pouco nervosa e tal. Eu disse, fique tranquilo, rapaz, que a gente vai conversando, o professor ajuda também, e aí dá tudo certo. Eu queria perguntar sobre se tem alguma predisposição de idade ou de sexo nesses estudos que você leu. Não sei se você falou também, se falou, me desculpe eu não ter escutado, porque teve alguns momentos que a minha internet travou aqui, aí eu não consegui escutar. É isso, Luiz. Eu falei, mas eu falo rápido também. Não tem predisposição nem idade, sexo, nem raça, segundo os estudos, né? E ele não é mais o pítion, ele não é mais considerado fungo. Ele não tá mais nesse. Ele não é um fungo, ele é um homo-inseto. Só para. Sim. No caso, sempre que os animais eles entrarem em contato com esse esporo, né? Isso que você falou, que é o esporo, É, o ósporo. o zoósporo, ele sempre vai desenvolver a pitiose? Segundo a literatura, se ele tiver alguma lesão, tiver alguma Sim. porta de entrada, né? Mas como é na narina, né? Os ouvidos, ele, como é que posso dizer, ele aspira os esporos. Então, Eles não falam, quando ela. tipo, se esses animais que foram estudados, se eles tinham algum problema, se eles eram animais mais deprimidos imunologicamente, se eram animais. A condição deles do momento, se eles eram gestantes, estavam Não. amamentando, se eles estavam com score corporal baixo, nada disso. Não, eles falam que não conseguiram fazer nenhuma relação com isso, com idade, que eram, assim, aleatório. Os animais apresentavam. Agora, em humanos, tem relação, está relacionado com isso, a seres humanos mais que têm alguma imunodeficiência. Entendi. E humanos que desenvolvem a pitiose, que é bem agressivo nos humanos. E geralmente é cirúrgico, e ele está relacionado a seres humanos mais, como o professor falou, né? Pessoas que são mais, né? Imunologicamente mais fracas, mais fragilizadas, Vamos deprimir. mais animais não. Imunodeprimidos. Obrigado. Tem um estudo, Isabel, que eu tive acesso, que é o estudo do Carreira, Sim. 2013. você chegar a acessar esse, é, 2013, eles estudaram animais oriundos de Pernambuco e da Bahia. E aí, Luiz, um dos desafios é que, assim, eles estipulam, por exemplo, inclusive a cura clínica, estipulando que dentre os animais, né, que apresentaram, que foram submetidos ao tratamento, um sexto deles apresentou a cura clínica. Então, assim, na verdade, se a gente for entrar na parte de estatística aí, para validar do ponto de vista do tratamento, a gente vai ver que o N é muito pequeno. Então, assim, quantos animais, na verdade, foram submetidos à testagem e quantos desses realmente tiveram sucesso na conduta terapêutica. Então, o grande desafio é que os estudos ainda eles são poucos, né? E esses poucos estudos não deixam, por exemplo, conclusões mais claras do que realmente acontece, de como que realmente, por exemplo, o relato de caso de Benedito é um relato de caso que a gente tem uma série de dificuldades aí para produzir esse material para publicação, por conta de uma série de protocolos que a gente tentou implementar durante o período de acompanhamento do animal e que a gente não conseguiu. Por exemplo, como que eu posso estar tratando um animal e esse animal, e eu estar avaliando a cura ou a evolução terapêutica dele se a parte nutricional dele não está compatível, né? Então, a gente sabe que um dos desafios que a gente tem, às vezes, dos animais que são internados ali no hospital é a questão nutricional. Hoje eu estou numa comissão que está buscando corrigir esse problema. Então, hoje nós temos animais tratados terapeuticamente de forma adequada dentro do que a literatura está preconizando, mas que, ao mesmo tempo, está comendo um feno que tem 5% ou 3% de proteína, né? E sem uma suplementação. Então, como que eu posso esperar que o animal responda ao tratamento se eu não tenho nele uma condição nutricional que ele faça frente a esse desafio diante do patógeno que está provocando a enfermidade, né? Isso é um outro desafio. Eu posso colocar em um trabalho, por exemplo, que nós realmente não podemos alimentar o animal compatível com o que era necessário? Justifica, professor Robson. Eu descrevi no meu trabalho, ó, infelizmente eu não tinha dinheiro para comprar ração, e aí um dos viés da coisa aqui é que talvez o animal não estava devidamente alimentado. O resto vai olhar para a sua cara. Isso é uma coisa que a gente fala de metodologia da pesquisa, né, quando a gente está dando aula, que é justamente, ninguém tem nada com isso. Se você colocou na metodologia, né, você fala sobre aquilo. Se não está na metodologia, se você não tem condição de fazer, de adaptar, não adianta você dizer que não funcionou. Exatamente. Uhum. Professor, esse trabalho que o senhor está falando, eu também senti umas lacunas nele, concordo com o senhor. Principalmente na hora que ele fala que ele fez os testes sorológicos, acolheu sangue, fez o ELISA em 53 animais. E ele utilizou o Pitinvac, a vacina, só nos que apresentavam os sinais clínicos, que foram 7. Desses 7, apenas um teve a resolução dos sinais e teve melhora clínica total, que foi o que você está falando. Uhum. Eu li o texto várias vezes. E os outros? Aconteceu o quê? Ele não fala na publicação. E outra coisa, quando você aplica a vacina, a Pitiovac, depois que os clínicos, o animal já está acometido gravemente com um quadro já está grave, é muito difícil a resolução. A vacina em equino só tem resultado se for aplicado antes. Você tem toda aquela epidemiologia, você vê que o animal está ali, começou aquela feridinha, você aplica logo. Quando já está aquele quadro granulomatoso, aquela coisa bem necrose da narina ou necrose do tecido da pele, já não é mais viável a aplicação da vacina, que foi o que eles fizeram lá. Eles testaram a vacina de equino nos ovinos para ver o que acontecia. E apenas um teve resolução. E os outros foram a óbito. E os outros 40, ele não fala. Os que não tiveram, não tinha sinais clínicos, mas foram testado positivo. Para você ter ideia, Isabel, é uma coisa interessante essa questão de vacinas, porque, assim, quem foi meu aluno sabe que eu comento que existe o protocolo, faço até a recomendação da vacina de linfadenite, existem opções de vacinas para outras enfermidades, como pododermatite, como ectime e tal, mas vocês vão ver que geralmente eu vou colocar sempre como protocolo vacinal de caprino e ovino, raiva e coccidiose. Mas, professor, e não vale a pena vacinar contra linfadenite? Vale. Acho que é interessante, as vacinas hoje são até boas. Mas compra onde? Quem tem para vender? Nós sabemos que, às vezes, a gente chega nessas interiores aqui, do estado da Bahia, e, às vezes, a gente não encontra coccidiose e raiva para comprar. Às vezes, a gente não encontra. Raiva, mesmo no ano passado, as vacinas atrasaram dos rebanhos porque não tinha vacina de raiva no mercado disponível. Não só para animal, como para humano também. Nós vivemos um problema sério com essa questão de vacinas. E aí, imagine essa vacina hoje, para essa situação, eu compro aonde? Quem faz? Entendeu? E aí é o desafio. Porque se eu tenho uma vacina que é produzida dentro da universidade, eu recomendar essa vacina, eu também condiciono o sujeito a ter um vínculo lá com a universidade de alguma forma. E certamente ela é uma vacina que representa um custo por conta de não ser produzida em larga escala, né? Na minha época de estagiário no laboratório de virose, a gente fazia a vacina para papiloma de bovino, né? E vendia muito aquela vacina. Por quê? Chegavam os papilomas dos produtores e a gente fazia em si o macerado daquele papiloma e desenvolvia a vacina e entregava para eles. Hoje, mas eu acredito que o hospital de veterinário parece que não faz mais essa vacina. Precisa até perguntar à professora Nádia, mas eu acho que não está fazendo mais não. Né? Mas isso é um desafio. Né? Deixa eu chamar aqui Maria Fernanda, seja bem-vinda. Será que ela conseguiu ativar o microfone? Só estou vendo um fonezinho aqui. É, o dela acho que está só naquele modo de escutar, professor. É, pelo jeito é. E Malu, como é que tá, Malu? Tudo bem? E aí, professor, tudo bem? Como é que tá? Boa tarde a todos, né? Fazer alguma colocação, Malu? Acho que tudo que eu tinha de curiosidade, as pessoas foram perguntando e Bel também falou. Parabéns pela apresentação, ficou bem legal. E, tipo, apesar de eu já ter visto esse tema para equinos, eu nunca tinha visto com tanta abrangência para ovinos, né? Então, eu achei que ficou bem legal a apresentação. O cachorro tá bravo aí, hein, Malu? É, ele tem um problema com passarinho, aí toda vez que pousa um passarinho aqui na janela, é isso. E por que tá com essa vozinha assim, Malu? Eu? Ah. Eu tô falando baixo só porque eu tô aqui na sala, a internet não tá pegando no meu quarto. Ah, a vozinha meio... E Matheus? E aí, Matheus? Seja bem-vindo. Professor, tudo bom? Tudo. Opa, boa tarde aí a todos. Então, professor, só fazendo também uma colocação, pegando o que o senhor falou a respeito do tratar ou não tratar, é que, pelo menos quando se trata de equino, a gente vai ver essa aplicação dessa própria vacina em animais de alto valor zootécnico. E quando a gente chega na parte de caprinos e ovinos, pelo menos o que eu acho, é que geralmente esses animais de maior valor zootécnico, ou eles estão em piquete separado, ou então até mesmo em baia, quando a gente está falando de cabra leiteira, também em baia para facilitar manejo, então eu acho que ficaria mais difícil o acesso a essas regiões alagadas, o que acaba sendo mais um fator ainda para a gente entrar naquela história do tratar ou não tratar. Exatamente. E aí é o que o professor Robson comentou, né? O aspecto de que equino você tem um mundo à parte, né? Equino, você, se o animal tem valor agregado, você não faz conta, porque esses tratamentos, geralmente, o animal vale mais do que é o custo do tratamento. Né? Mais ou menos isso aí. E, Paula, e aí, fala com a gente, Paulinha. Oi, boa tarde, pessoal. Eu acho que, da mesma forma, eu já tinha visto algumas palestras sobre pitiose em equino também. E ouvindo, meu primeiro contato realmente, assim, tirando comentários breves, até do palestrante de equino, foi por esse texto que Isabel fez e postou lá no Instagram do Geco. Achei bem interessante. Parabéns, Isabel. Obrigado, Paula. Obrigada. E aí, Robson Pereira, fala aí com a gente. Robson? Ele ativou o microfone, mas não estamos ouvindo ele, né? Thaís, seja bem-vinda, Thaís. Oi, professor, boa tarde, pessoal. Eu tinha uma dúvida, não bem uma dúvida, mas é uma curiosidade. Eu achei bem massa a apresentação de Isabel. E eu fiquei na mesma dúvida que ela, quando eu vi que tinha outros bichos, que tinha pitiose em cachorro, em boi, em ovina. Fiquei na mesma dúvida se o tratamento lá do professor Cardona funcionaria também nesses animais. Você chegou, Bel, a perguntar a ele, ou sei lá, teve algum... Você sabe se ele já testou esse tratamento com a triazinolona nesses outros bichos? Eu perguntei a ele. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Eu perguntei a ele pelo WhatsApp, só que ele tem uma dificuldade de responder o WhatsApp. Ainda não me respondeu. Mas quando ele me responder, eu falei com ele, inclusive, se ele tivesse alguma literatura para me enviar. Quando ele me respondeu, eu falo com vocês e encaminho. Uhum. Ótimo. Mas, eu fiquei curiosa nisso também. Pelo que eu conheço dele, assim, pouco que eu conheço dele, é uma semana para responder. Dias, quatro. Pronto, então pelo menos um dia a gente vai saber. Valeu, Thaís, obrigado. Conseguiu ativar o microfone aí, Robson Pereira? Elas vão acontecer por essa plataforma ou outra, mas como aqui tá dando certo, a gente pode continuar por aqui. Agora sim, pode falar. Eu acho que ele teve um problema no áudio de novo. Fechou o microfone. Agora. No áudio, mas deu para entender o que ele estava querendo dizer. Entendi. E o professor Rodrigo também fala aí de reprodução, que quando a gente faz inseminação artificial, a gente está fazendo seleção contrária, né? Seleção negativa. Que se o animal não está podendo reproduzir, é porque a gente não tem que... É para a gente descartar, não ficar fazendo... fazendo inseminação. Então, essa genética, né? É isso, ele sempre fala isso. Por exemplo, pessoas também que não podem ter filho, né, e fazem inseminação in vitro. Eu entendi o que ele quis dizer, acho que é mais ou menos... A gente precisa, cada vez mais, tentar... É por aí mesmo, sim. Nós precisamos aprender constantemente com os erros, né? Muitos erros foram do genético dos animais, e hoje a gente sabe que existem erros que podem ser corrigidos através das ferramentas que construíram esses erros, né? Então, eu discuto sempre com o professor Robson a forma de valências ou essas. Bom, essa pergunta ela pode ser respondida a princípio de duas formas. Se você for responder prática veterinária, eu tenho que ter animais mais produtivos, né? Mas dependentes de uma carga química grande para se manter no sistema. Seja vacinas, vermífugos, antibióticos e tudo isso. É o que fez com que a avicultura e a suinocultura no mundo evoluísse tanto em cima de desafios em função da densidade que eram contornados por uma carga de medicamentos altíssima. Mas será que o futuro reserva esse tipo de estrutura de produção? Eu imagino que não. Eu saí da graduação aí, na UFBA, com protocolos definidos de vermifugação para todos os animais, né? Hoje, o proprietário, se ele sabe, se tem uma parada compatível com a vermifugação, né? E é aquela cobertura do antibiótico? É necessária aquela vacina? As professoras mais influentes na parte de leptospirose hoje no Brasil, lá da Sante, né? Nós vacinamos os nossos cães hoje no Brasil com cepas de leptospiras que não existem no Brasil. Então, a vacina vem com esse pacote? O sistema desse animal a algo que ele não vai ser exposto. Várias situações que precisam ser refletidas e raciocinadas, principalmente para vocês que estão formando, para vocês terem uma visão crítica diante da coisa, né? É necessário uma cobertura de antibiótico? É necessário um corticoide? É necessário esse tipo de medicamento? Quanto mais eu vejo de um profissional uma receita longa, frente e verso, ou mais de uma folha, mais eu tenho receio daquilo ali. Porque será que tudo aquilo ali é necessário para aquele animal? Né? Mostra para mim, às vezes, muita insegurança. Nem sempre eu vou precisar de uma tomografia, de um raio-x, de um ultrassom, né? E de tudo associado se o problema é numa falange de um dos dedos da mão. Né? Então, mas não passei que se o problema falange lá na cabeça por cabeça. Né? Bem, como eu estava falando, gente, para a gente finalizar, para fazer as nossas reuniões do grupo, inclusive quando as atividades retornarem de forma presencial. Como eu já havia dito na semana passada, já até conversei em outro grupo que a gente está participando. Eu acho que cabe até, Robson, a gente tem um convite, né? Do grupo de amanhã, certo? Quer falar? Não, eu não sei, amanhã, o grupo de amanhã, a gente pode convidar, sim. Agora, não, como é que a gente vai, só se na hora que sair, a gente passar no GECO, né? Jogando o GECO. Professor Wagner, com o professor Robson, discutir alternativas para o semiárido, né? Então, a gente discute, inclusive, a parte de caprino e ovino também. Inclusive, como o Wagner coloca, né? Discutir qualquer coisa. Não é semiárido ou não semiárido, não é qualquer coisa. O tema de amanhã, inclusive, foi proposto por um aluno, né? Foi um aluno que propôs de amanhã a gente discutir sobre comercialização. Aí ele ainda falou de leite e tal, mas a gente vai lá na hora, com certeza vai rolar de tudo. Né? Então, amanhã às 10 horas. É nessa mesma plataforma, né, da conferência web, criado como grupo, né? Acho que é. Sim, que não tem nem nome ainda. Mas eu acho que ele registrou na plataforma como grupo de discussão. Então, sintam-se aí convidados, se tiverem disponibilidade de participar. E, gente, depois que a gente... A primeira foi para a gente planejar como é que a gente faz nesses aspectos. Essa semana, Isabel, né, se ofereceu para fazer a apresentação. Muito obrigado, Isabel. Parabéns. Eu sei dos seus desafios como mãe, e ainda mais com chikungunya. Isso aí você pode colocar na conta aí para 2021. Não lá. A gente tá... E eu vou estar fazendo o seu certificado aqui e te enviando pelo, acho que pelo WhatsApp mesmo, eu te encaminho ele em PDF, certo? Da sua apresentação, ah. Assim como a gente vai estar certificando todo mundo que se propõe aí a apresentar. No, na semana que não tiver uma apresentação, eu acho que a gente pode abrir o debate em cima do que a gente faz no outro grupo, né, Robson? É como forma da gente estar aqui discutindo, assunto não falta. Um vai puxando uma coisa, puxando outra, né? Estou sentindo falta de vocês ativarem a câmera de vocês para eu ver vocês aí, né? Tá todo mundo meio que escondido, devem estar deitado no sofá, ou coisa assim. É ocasião da sua opinião, aqui, é colocar coisa realmente discutir. Isso, é uma oportunidade para vocês, né? Eu sou um pouco tímida e eu me voluntariei, mesmo insegura no assunto, porque eu me senti à vontade. Eu acho que eu poderia errar e não ia ter... E tudo bem também, e eu me sinto à vontade com vocês. O senhor me deixa muito, muito bem, muito tranquila. É para apontar o Malu, o Luiz, pelo grupo. Obrigada. Eu queria ter trazido, justamente. Eu sei como é que é o problema. Já tô com... Eu já sinto doendo. Passei muito tempo com os pés doendo. Já incomoda pra caramba. Né? O pé fica inchado. Né? Muitos tempos, muitos dias assim. E agora só tô com a mão. O resto já passou. O resto já liberou. Né? Então, fique tranquila, vai melhorar, a gente entende o que aconteceu. É, sua apresentação, de qualquer forma, foi muito boa. Eu nunca tinha ouvido falar desse tal de pitiose, né? É o que eu perguntei, qual é a incidência que a gente tem, porque eu nunca tinha ouvido, né? Então, foi interessante ouvir, você apresentou bem, certo? E é isso aí. Ah, Fábio, tá faltando uma coisa, realmente. Wagner fez uma coisa na última reunião que eu achei muito interessante. Ele pegou e tirou uma foto de todo mundo que estava aparecendo, certo? É. E eu vi o Gabriel dela, certo? Isso também é um cara... É, né? Se vocês puderem para a gente fazer um registro, será bacana. Você salva a lista de usuários, né? Que tem esse recurso. Então, você salva... Na verdade, acabou que ficou nós três aqui, teve uma hora que Robson perdeu, mas o resto do pessoal ficou mais reservados aí e tal, né? É, então, gente, outra coisa, finalizando aqui, é que a gente está planejando, né? Estou construindo aí, trabalhando em cima do projeto ainda do curso que a gente está propondo. É, e no início eu pensei do curso com as aulas gravadas, né? Como uma coisa que o sujeito pudesse assistir na hora que ele bem entendesse. E aí, depois de participar dessas plataformas, Google Meet, Zoom e essa daqui que a gente tem usado, que inclusive é recomendação da UFBA que use essa, né? Eu imaginei o seguinte, eu acho que talvez o curso que a gente está propondo aí de produção de caprinos e ovinos de corte, ele deva acontecer nessa plataforma. Eu estou tentando me inteirar melhor dela, mas porque eu consigo passar slides, né? Que seja uma alternativa interessante para a gente utilizar essa plataforma, até porque usando essa plataforma, eventualmente, as pessoas podem participar, como nas apresentações presenciais, né? Em auditório, em sala de aula, e aí, se tiver mais de 20, acaba dificultando todo mundo perguntar e tal, e a gente precisa cumprir uma determinada jornada que a gente imagina hoje, que se for uma reunião como essa aqui, que ela, ou uma aula, que ela ocorra entre uma hora e meia e, no máximo, duas horas, para não cansar quem está do outro lado, né? Videoaula é um consenso de vários amigos que estão fazendo, inclusive eu que estou envolvido nisso aí. Videoaula tem que ser blocos de 15 minutos. Depois de 15 minutos, precisa ser um negócio muito bom, de qualidade cinematográfica, para segurar a pessoa ouvindo você falar. E envolvendo pouco a imagem da gente, envolvendo gráfico, envolvendo vídeo, interagindo a tela. Porque depois de 15 minutos, né, a grande maioria vai se dispersando, né? O que não foi o caso aqui, Isabel, pela sua apresentação, porque a gente foi discutindo, e você fez uma apresentação que girou aí, se eu não me engano, em torno de uns 20 minutos, né, Robson? Foi entre 15 e 20 minutos, né? Que é o que geralmente as pessoas conseguem acompanhar. Se você passasse aqui uma hora falando, pode ter certeza que iam gravar 10 minutos iniciais e os 5 finais. a janelinha do meio, quase sempre as pessoas dispersam, levantam. Por isso que dá mais de liberdade. Você pode estar olhando para o teto, olhando o passarinho, olhando o cachorro, olhando o gato, né, o cavalo, enfim. Mas é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês mais uma vez. E queria ver com o Malu aí, Luiz Fernando, qual é a programação nossa para a semana que vem. Estão me ouvindo? Sim. Eu já estou começando a falar. Pedir alguns daqui para a gente poder estar discutindo também, deixando mais interessante, né, as coisas. Ok. O que eu não sei ainda, Benedito, é assim, até conversei com a Isabel, por isso que eu perguntei até se ela tinha apresentação, é porque, tipo assim, quando a gente abre uma sala dessa virtual, quem abre a sala tem acesso a uma série de coisas, compartilhar a tela, carregar a apresentação. Na sua tela aí, Robson, você consegue ver um símbolo de mais do lado da lista de usuários, não? Não? O que é que tem na sua tela imagem? Eu estou vendo. Como que consigo tanto compartilhar quanto não e passar slide por slide? Agora eu preciso saber como que eu posso, como administrador dessa sala, autorizar alguém fazer ou qual é o processo? Eu vi o Romicano uma coisa nesse sentido na reunião do Genro. E parece que lá ele pode fechar a câmera, você aí pode fechar a câmera da gente, liberar a pessoa para falar, liberar a pessoa para fazer a slide, você que está como administrador, que você faz tudo. Ui, que susto! Ude? Ude, ruda? Deixa eu ver. Agora essa câmera ligada é boa demais, viu? A câmera e o áudio, de vez em quando a gente ouve cada coisa aparecendo. Mas aqui eu vejo opções aqui, Robson, que... Colocar todos em mudo, exceto o apresentador. Colocar todos em mudo, limpar todos os ícones de status, status e conexão, política de convidados. Será que é isso? Configuração. Perguntar ao moderador, não. Política... eu tenho que ver como é que funciona isso aí, que cria essa condição de você carregar uma apresentação e participar do... Aqui tem três pontinhos do lado direito, que eu só tenho aqui uma coisa que é abrir configurações, mais nada. Aí tem sobre, ajuda, atalho de teclado. Para você ter a carregar a apresentação, tem um maiszinho que fica aqui do lado, e tem também aquele íconezinho, né, de apresentação. Bom, mas a gente vai vendo como é que a gente consegue aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí por todos aí, por participarem mais de uma nossa reunião aí virtual, né? Nessa nova fase de desafio do GECO. E valeu pelas contribuições e pelas colocações. Estou sentindo falta do resto do pessoal, estão muito ocupados, que não puderam participar. O que é que vocês podem me dizer? Tinha alguém que queria participar hoje que não pôde? O que é que vocês me dizem? Eu não estou tendo muito contato com o pessoal, além das pessoas que estão aqui, né? Uhum. Mas acredito que cada um está com suas próprias limitações em casa, por esse motivo, não deve estar participando das reuniões, né? E, Thaís, e o pessoal da disciplina, Thaís? Você chegou a divulgar alguma coisa, não? Então, poucos minutos antes de começar, eu mandei o link lá para eles, falei sobre o que seria. E aí eu prometi que na semana que vem a gente ia disponibilizar o tema. Mais antecipadamente, para eles se programarem. Entendi. Mas você viu alguém se manifestar que gostaria de participar? Como foi? Teve duas meninas que responderam. Teve uma menina que se mostrou bastante interessada. É do nosso semestre. Pois é. Nesse ponto, é que eu estou vendo algumas discussões, inclusive da própria UFBA, né, já começando a falar em pensar em como entrar, como abrir... alguma como retornar. Eu já vi alguns comentários nesse sentido e alguns colegas, inclusive, falando que não aguenta mais ficar quieto, não sei o quê, que tem que dar um jeito, tem que fazer aula EAD, qualquer coisa. Né? E eu vejo justamente essa fala que a gente escutou aí agora há pouco, né? Que ainda está com e-mail para minhas 4 turmas, né? Solicitei que falasse alguma coisa e tal, como é que estava, ninguém responde, eu não sei o que está acontecendo. Né? Nós não sabemos o que está acontecendo. É porque não tem e-mail, não tem acesso, porque o uso da internet é a internet da universidade. Né? Muitas vezes a gente acha que todo mundo tem internet, todo mundo tem computador, e não tem. Né? Então, a gente precisa entender direito o que está acontecendo para poder fazer esse pensamento de retorno, não. Tem que se conhecer um pouco mais. Tá? Então, por enquanto, a gente vai fazendo aqui o que a gente vai, né, entendendo as nossas discussões, né, e tentando envolver outros que, porventura, tenham condição. Tá? Então, é isso aí. Alguém quer fazer mais algum comentário? Podemos encerrar, pessoal. Então, é isso aí. Obrigado aí, mais uma vez. Até a nossa próxima reunião. Valeu, Benedito. Aguardamos você próxima semana, hein? Valeu pela participação. Está aí na residência e ainda assim conseguindo participar. Fala, Paulinha. Então, só dar tchau mesmo. Valeu, pessoal. Ah. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Malu. Falar alguma coisa, Robson? Fechou. Valeu. Então, vou desconectar, hein, pessoal? Grande abraço. Até a próxima.